Utilizado então nível 360 para São Paulo, rota Upper Zulu 16. Decolada 10, curva direita após a decolagem. Saída da El, Leda. Após Leda eu vou a Bridge e lá intercepta Upper Zulu 16. 5574 transponder e o controle 1935, gol 1397. Já reportar, após quando o plano pressionamento puxa com o 397. Reportará. Índia Delta Bravo, ingressa à primeira direita, Mike, na T-Back chama a torre, 1086. Meu nome é 311, centro instrui a seu voar sagaz e subir restrito ao 340. Voar sagaz é presente, x 340, 631. Runway vacation. SNS 6250, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Roger, taxi via Alpha and hold short before Juliet, 250. Prossiga. Tente, muito grato. Usa 3602. Tente 3602, prossiga. Confirmar 3602. Se o senhor estiver pronto, passa o copo agora. Ainda não, então vou aguardar mais. Estimativo da El, então. Bravo? Só vai prosseguir pro hangar da Aimar? Sim, você vai pro grupo do Lucia aqui, ele já. Cia? Sim, aqui, já vai pra porta. Ok, ciente. Mantém as condições visuais, frequência livre, o meu fica bravo. Bravo. Controle Pantano Tango, tá no travel de Paripe. É, solicita direto a rotatória, se possível. Ok, vou em rotatória Pantano Tango. Vou direto a rotatória Pantano Tango. Back Papá, Quebec, tá, pista Papá. E no pátio principal autorizado, no pátio da. No pátio 5 autorizado estacionamento de frequência quando vá. Mais. Kilo Índia completo final, chame torre no 86. Boa. Parra o meu Golfo, Mike X3 Salvador. Se é que o Índia continue a aproximação, ajuste 10114, reporte no marcador externo, baixado e travado. 10014, reporte parado. Podia confirmar o vento do oceano? Se é que o Índia, o vento no momento é de 90 graus com 1 ou 2 nós. Que o Índio confirma pousar 10 ou 17? É, se autorizar, pousa 17. Zulu, nada, pode abrir aqui. Estango Zulu, desce condições visuais, ajuste no 0 ou no 4 em Salvador. Charlie 402, se aproximando. O senhor poderia fazer a curva, fazer curvar e se encaixar na, a, por trás desse tráfego, Charlie 102, como número 2 para pousão 17. Afirmativo, então vamos prosseguir, pousar 10, não está mais perto. Ok, esse é a FQ Índia. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, Alfa Tango Tango, tá próxima rotatória, visual com campo. Sente, Alfa Tango Tango, autorizado o final da 17, atento a um tráfego, um Bravo E40 se aproximando na final para 10. Autorizado a aproximação, reporte 2 milhas do CD da 17, baixado travado. Até mais, vai reportar 2 milhas na final da 17, contra embaixado e travado, está ciente do tráfego, Alfa Tango Tango. O Sierra Kilo Índia está avistado, autorizado pouso na 10, vento 100 graus com 14 nós, ajuste na 04, Sierra Kilo Índia. Centro livre de pouso 10, Sierra Kilo Índia. O Alfa Tango Tango reduz a velocidade à medida do possível para evitar pouso simultâneo com o tráfego na 10. Ciente, está reduzindo a velocidade. O Alfa Tango Tango está avistado já, autorizado por zona 7, vento de 90 graus com 14 nós, ajuste no 03. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Aqui Alfa desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizada final no 0. Desce 2000 no 04. Final da... autorizado final do ILS-10, como é que é? Golf Mike X-Ray, voo e Duna. Presente Duna, Golf Mike X-Ray. É no solo, Juno 6, libere a próxima direita, chamando o solo 1219. Libera 1219, tá? Será que o Indy confirma o pátio? Aperta a... 900, solo 1219. Tá livre, reporta pro táxi, gol 193. Salvador, bom dia, papapá. É aquilo, Índia, táxi de Alfa, reporta do táxi Juliette. Alfa, reportado. Alfa Tango Tango solo 17, confirma o pátio. Alfa Tango Tango autorizado a livrar à esquerda na Lima, antes da Mike, chame solo 1219, Alfa Tango Tango. Então corrigindo Lima, chame o solo antes da Mike, ok? Confirma que X-Ray deixa para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4, o Golf Mike X-Ray. Zero. Ok, solicitação do CLPM. A informação, o senhor preencheu... Fez o briefing ou foi o VOCOM o seu plano? Foi VOCOM? CAG, tente. Aguarda, por gentileza, ok? Temos um Charlie 402 em sentido contrário. Pedro Mateus, eu vou para Tango para sua cópia. Rambo, Cubatango, voo local, Salvador, Salvador, toque no retiro em Valença, 1000 pés de altitude, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0141 no transponde, o controle 19.35, Rambo, Cubatango. Tio, PLB? 02 a bosta, Matheus, agora tem 8.6 para acionamento, tá? O Rambo com o Patango. Utilizado em LS da 108, como é que é alfa? Que mais que alfa completo final, chame torre no 86? Torre 108.6. Torre Salvador, bom dia para o Patango, isso como é que é alfa? Estabilizado em LS 10. O East Mike Alpha continua a aproximação, ajuste no 0, no 4, reporte marca 2, está no baixado travado. Estimativa, reporte está na baixada travada, Mike Alpha. 583. Estimativa, gol 983, em frente, via Índia, no ponto de espera, chama 2886, o altímetro no 0, no 4. Em frente, no ponto de espera, 1086, torre, o gol 1983. O Alpha Tango Tango é o solo. Após a passagem do gol, logo a marca da Vara, que tá ali, você ingressa para 3, o Alfa Tango Tango acuse no para 3, depois de 3. Salvador, para passar no Brasil, Tango Tango? Chega. Chega. É, como que tá, pra de Paripe? Oi, Paripe. É... Golf Mike X-Ray, desça para 1000 pés, autorizada final no 0. 2000, autorizado, LS, Golf Mike X-Ray. Aquilo ainda vai tentar o Charlie 402 da Albaeté, ingressando no pátio 3, após o tráfego via Juliette, contorna o pátio principal e reporta Nata Felima, o Sierra Kilo Índia. A intenção é pátio 5, a BET é confirmada. Área está, sente. Solo, Uno 397, puxa acionamento, posição 1. Uno 397, 0 no portão, tá livre, é por ataque. Portar o ataque, Uno 397. Avistado, autorizado pousão no 0, vento de 090 graus com 129, ajuste no 0 no 4, Whisky Mike Alpha. Gente, livre pouso, tá baixado travado, Mike Alpha. 7, Alfa Tango Tango, reporte quando para a cópia para EVT. Avenida ingressa Lima, Mike, na Quebec, chama 286 para prosseguir, o Charlie India. Afirmativo. Bruno 93, autorizado, ele vai manter o pistão no zero. Ali mantendo no zero, Bruno 93. Causador, vou pagar isso aí. Confirma que X-Ray completo final, chame turno no 86. 86, cara. Confirma, tio aeronave. Afirmativo, isso, Mike Alpha. Ingresso à primeira direita, taxa Alpha, e a portinha da taxa Juliette, por gentileza. Nós ajustando no 04, se possível agilizando, tenho tráfego já na final da 10. Agilizando no 10, ou está autorizado com a nave externa. Golf Mike X-Ray, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajustando no 03. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista livre, Golf Mike X-Ray. Mike Alpha, ingresso Juliette, contorno pátio 1, reporta na Lima. Jack, o Indy autorizado, cruzamento da pista, via Quebec, papá, na pátio, no pátio 5, livre frequência. Mike X-Ray, avistado, autorizado, pouso 90, vento 90 graus, contorno 39, ajuste no 03, Golf Mike X-Ray. Pouso autorizado, Golf Mike X-Ray. Golo 983, decolou os 26, chame controle 1, 19435, Golo 983. 19935, controle Golo 983. Golo 983, decolou na Harbor, cruzando 2 mil pés no circuito. Golo 983, contato radar, sobe para o 360, sempre precisa de vigilância. Ao 360, Golo 1983. Salvador, uma boa, 3896, informação. 3896, sua identificação. Desça para o 050 na chegada a mais. Autorizado, ETAP. Coro 397 para o táxi com 131, alterna Galeão, 4 horas de 10 de autonomia. 131, 410 Galeão. Afirma. Via Índia, no ponto de espera, chama 286, 1014-9090, no 4-397, Mongo 1. Via Índia, no ponto de espera, 1086-1004, no 4-397, obrigado, bom dia. Santa 3602, copia? Copia, 3602. Santa 3602, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 300, decolagem não no zero, a primeira curva direita, precisa saída da El, Leida após Leida, voa direto, Porto Seguro. 5576, no transponder, o controle 109.35. 0300, saída de rodando 0 com curva direita, da El, Leda, após Leda, Porto Seguro, 5576 no transporte, 119.35 ao controle, 3602. Correto, 07 portão, é ponto de fundo pronto para acionamento push. Ponto era pronto para acionamento push, 3602. Confirma o pátio? Pátio 3. Sente, libere a próxima direita, solo no 219, Golf Mike X-Ray. 219, já vem. Golf 397, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantenha no zero, Golf 397. Golf Mike X-Ray prossegue em frente, cruza Alfa via Kilo do Parque 3. Quando lá tem sinalizador Golf Mike X-Ray. Alfa Kilo, acende sinalizador Parque 3, Golf Coral. 140, se possível coral, tente. Um minutinho pra cópia. Ok. O meu Papatango decolou os 3-0, chame só, correção, chame torre 1, correção, chame controle 1, 9, só 3-5. Será 3-5, passo. Corre no noite, decimal 6. O Golf 77 a rota, decolagem não no zero, a primeira curva direita, prefira saída coral. 0260, transponde o controle em 1, 9, decimal 3-5, 3-5-5-5. Afirmativo, 0260. Correto, a função remota, reposta quando pronto para acionamento e pushback. T97 autorizado, decolada, pistão na zero, vento 90 graus, coluna 29, ajuste na 0 no 4, coluna 397. Deveria falar de 90, coluna 397. Os Lectans Luta autorizado na curta base da pista na zero. Vento de autorizado pousando no zero, vento no 0 graus, cola 3 de nós, justo no 0 no 4. Suporte visual com campo, baixado e travado. Já visual vai reportar, já está fazendo uma parte boa para 1 no 0. O gol 397 decolou os 3-2, chame controle 1 no 9-35, gol 397. 9-35, boa. Tem um 350, copia o meu 140, eu aguardo a coordenação. Copia o 350. O Oceano é meu 140, Salvador Recife, autorizado nível 350, a rota é por esse 58. Decolagem 10, primeira curva esquerda, pesquisa, saída Puca, transição Caju. 5577 no transponder, o controle em 1, no 9, decimal 35, o Oceano é 61140. Gente, autorizado 350, correto, reposto quando pronto para acionamento, push. 6140. Da Gol, chama Centro Recife, 260. Recife, 260, Gol 993. Já estamos de luz, está avistado. Autorizado, pouso 910, vento com uma setena, 139, justo no 013. Está 3602-07. Afirmativo, 3602-07. Está livre, repórter táxi. Livre, repórter táxi. Alfa Hotel Hotel, confirma sua localização? Estimativo, e a intenção é Itacaré. Estimativo, é. O Alfa Tango Tango poderia passar só a radial, o ideal de saída de Itacaré? 219, João Tango. Estimativo, Alfa Hotel Hotel, tem como informar a radial ideal de saída para Itacaré? Estimativo. É, tem conhecimento do aeródromo? Tem conhecimento do aeródromo, porque a carta de decolagem vai ser vendida no estado por respeito a quilômetro na rotação da praia. Afirmativo. Pronto para cópia? Pronto para cópia. O Alfa Hotel Hotel, Salvador, Itacaré, mil pés, decolagem da 1-0. Assim que encontrar com a torre, vai coordenar para decolagem do pátio. Com curva direita para ingressar no corredor Axé, mil pés. Aciona 5007 no transponder 10935 ao controle Alfa Hotel Hotel. Já tem informação do PROB? Já tem a informação. Único a bordo. Estou informando que vai manter mil pés na corredor Axé, ok? Repórter quando pronto para decolagem do Alfa Hotel Hotel. Para o táxi da 3602, está com 195 a bordo, 4:55, baterna com 4:55 com o fim, só confirmando o POB, 115 ou 155? 115. Sim, então 3602 tem táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera quando pronto, chama 2386, altímetro agora 1003, com voo da 3602. Via Bate 1 no Índia, no ponto de espera 1086, 1003, com o altímetro da 3602.